الله صلى الله عليه وسلم كفاجة الله سيجب قمت صلى محمد صلى الله عليه وسلم بس تتموي في ماتي نباد يعني الله محمد صلى الله عليه وسلم كفاجر مساجر o crente, é sabido que o crente é a pessoa mais feliz na existência. São as melhores pessoas que existem. O crente é aquele que acredita, tem a fé verdadeira. Isso está comprovado no Alcorão Sagrado. Allah Azza wa Jalla diz: aqueles que seguirem a minha orientação viverão uma vida tranquila. É uma tradução do significado. E aqueles que se ausentarem ou se desviarem do meu caminho viverão uma vida de banco, de aperto, de dificuldades. Então essas dificuldades muitas vezes enfrentadas por algumas pessoas é porque elas estão distantes do que o Criador, do que Allah já legislou e ordenou que fizesse. Algumas pessoas podem achar que isso é um mal. Outros podem achar que isso é um bem. Algumas pessoas podem achar, mas como o fulano de tal que não tem crença nenhuma está numa situação próspera ou está feliz? Isso não é verdade, isso é ignorância dos fatos. Aquele que acha que os crentes geralmente estão sendo castigados ou sofrendo dificuldades, essa pessoa ignora a realidade dos fatos, a realidade das regras de Allah Azza wa Jalla. Ou ele acha que ele é o melhor e já fez tudo o que deveria ter feito. Ou ele realmente não conhece a realidade dos fatos e as regras de Allah Azza wa Jalla no quesito de testar as pessoas. Por que que Allah aperta para algumas pessoas e facilita para as outras? Por que que fulano tem tanta dificuldade? Por que o outro ficou doente? Por que o outro perdeu o filho? Por que o outro está numa UTI? Por que o outro, a situação financeira dele está numa situação difícil? Existem várias respostas às regras que Allah Azza wa Jalla estipulou. Primeiro, testar as pessoas. No versículo do Alcorão, Allah diz: as pessoas pensam que só porque dizem que são crentes serão deixados sem serem testados. Quer dizer, é uma questão de uma palavra: eu sou crente, você não vai testar, não vai ser testado. Muito ao contrário, a resposta vem de Allah: certamente serão testados para que todos saibam. E está na ciência de Allah também se essa pessoa realmente é crente ou não. Então vem uma dificuldade, vem um tipo de aperto, vem uma dificuldade financeira, ou uma dificuldade na saúde, uma doença, uma enfermidade. No outro versículo, Allah já diz: certamente testaremos vocês com o medo, a fome, a falta nos frutos, a morte e a falta de dinheiro. Testaremos com essas coisas. Importante, olha: medo, dificuldade financeira, dificuldade de alimentos, mortes, para sabermos realmente quem é realmente o dono da fé, quem é que acredita. E no final ele diz: e excelente notícia para aqueles que têm paciência. No outro versículo, Allah Azza wa Jalla diz: certamente criamos o ser humano com as dificuldades dele. Quer dizer, ele vai ter dificuldades, normalmente ele vai ter dificuldades. A situação é assim: não se iluda. Não pense que fulano está numa situação melhor porque ele é mais ou menos amado por Allah Azza wa Jalla. Não pense que o fulano ou o fulano está numa situação financeira melhor, você acha que isso é um prêmio de Allah Azza wa Jalla. Na realidade, Allah diz que aqueles que se desviam do caminho deles terão uma vida mísera, aperto, dificuldades, falta de entendimento, não vai entender a situação, não vai compreender a realidade, não vai saber o que está acontecendo, vai estar sempre em dificuldades. Também uma das regras estipuladas por Allah Azza wa Jalla para esses testes é para expiar delitos e pecados cometidos por nós. O mensageiro sallallahu alaihi wa sallam diz: mesmo que o crente seja atingido por um espinho, ou algo maior. Ele citou o espinho, que é algo menor que pode atingir. A picada de um espinho é pequena, não dói muito. Ou algo maior. Esse espinho, ou esse algo maior, será motivo para que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe os pecados, apague os pecados, ou erga ele em grau no paraíso, inshallah. E para ficar claro para todos, as pessoas mais testadas e que enfrentaram mais dificuldades são os profetas, como disse o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. As maiores dificuldades se recaíram sobre os mensageiros e profetas. Depois deles, as pessoas que vêm com mais fé, depois com menos fé, e assim na sequência. Foi elogiado ao Alcorão Sagrado o profeta Jó, um ditado que diz paciência de Jó. Ele foi elogiado pela paciência dele depois de todas as dificuldades que ele enfrentou, continuou paciente e crente e aguardando a facilidade de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah elogiou ele no Alcorão dizendo: encontramos Jó, paciente, excelente servo. Esse é o elogio de Allah Azzawajal. E é porque algumas adorações só podem ser concretizadas se a pessoa for testada. Senão, como é que nós vamos adorar Allah com a paciência? Saiba que a paciência é uma adoração. O ser humano está em duas situações: ou de agradecimento, ou de paciência. Esse é o cliente de verdade. Quando ele está numa situação boa, ele agradece a quem? Ao Criador. Quando ele está numa situação debilitada, ele tem paciência e aguarda o socorro do Criador. Então, essas duas situações, a situação que as pessoas geralmente vivem é aquelas que são crentes. Ou estão agradecendo a Allah, ou estão aguardando o socorro de Allah com paciência. Então, como é que nós vamos exercitar o exercício dessa doação chamada paciência se nós não vamos ter dificuldades? Uma outra doação muitas vezes esquecida e só lembrada nas horas de dificuldade, que a súplica do ar da pessoa se refugiar em Allah, ser humilde, falar com Allah no seu doar de uma maneira humilde, de uma maneira insistente, de uma maneira cheia de fé e devoção. Esse doar, quando ele sai de uma pessoa que não está em dificuldade, ele sai muito mais frio do que quando você está numa situação de dificuldade, você com muito mais calor e com muito mais devoção, você pede para Allah Azza wa Jalla. Uma outra situação também é que essas dificuldades fazem com que a pessoa fique satisfeita com o decreto de Allah Azza wa Jalla. E o mensageiro diz: quando acontecer algo a alguém, não diga se eu tivesse feito aquilo, teria acontecido outra coisa, mas diga: Allah determinou. Aceite, Allah determinou e ele faz o que lhe aplaude. Porque o que vem de Allah é o melhor. A escolha que Allah fez para você enquanto você é crente. Se você é crente de verdade, você está no caminho de Allah. Qualquer escolha que ele fez para você é a melhor escolha que alguém poderia fazer. Mesmo que você não entenda o porquê disso, mas adiante você vai perceber, uma hora você vai saber, no dia do juízo final talvez, mas a melhor escolha para os crentes é aquela escolhida por Allah Azza wa Jalla. E o topo da felicidade é a pessoa entregar toda a sua situação para Allah Azza wa Jalla. É o topo da felicidade. E a pessoa estar satisfeita com o que Allah determinou para ele. E porque esses testes também são um exercício para o coração. Porque o coração precisa ser exercitado. De outra forma, ele se endurece. O coração tem que saber que isso é doído. Aquilo é melhor. Essa situação de alegria, aquela situação de tristeza, essa situação de tranquilidade, a outra situação é de dificuldade. E esse exercício faz bem para o coração, para que esse coração esteja sempre ligado ao Criador, ao Allah Azza wa Jalla. E muitas vezes os testes são vingança para os injustos. Aqueles que foram injustos primeiro com Allah e com seu mensageiro, se desviando do caminho de Allah e do caminho do mensageiro. Aqueles que não quiseram seguir os mandamentos do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, estão sendo injustos para com ele. Aqueles que fogem das regras de Allah, não seguem o caminho estipulado, estão sendo injustos. E aqueles que injustiçaram as pessoas na terra, também pode ter uma vingança para eles. E quantos são os injustos? Quantas pessoas injustas na terra fizeram mal para o próximo? Quantas pessoas desobedeceram a Allah? Quantas pessoas ultrapassaram os limites colocados por Allah? Ora, se você coloca uma cerca na sua casa, você não gostaria que ninguém ultrapassasse essa cerca e a sua casa é simplesmente uma casa que não lhe pertence, pertence também a Allah. O que se passa conosco, que ultrapassamos os limites colocados por Allah através, e não queremos passar dificuldades. Quantas pessoas tomaram posse de dinheiro alheio? Quantas pessoas comem e se alimentam com dinheiro haram, de origem haram, de falcatrua, de usura, de juro? Quantas pessoas maltrataram os pais? Quantas pessoas não tiveram carinho com a mãe e o pai? Allah Azzawajal fez com que eles tivessem filhos que fizessem mal para eles, da mesma forma que eles fizeram mal para os pais deles. Portanto, a dificuldade e o castigo também pode ser vingança para as pessoas. Mas nós, como crentes, devemos sempre adorar a Allah com a paciência. E sempre que acontecer algo difícil ou uma dificuldade na sua vida, pense sempre, confie em Allah Azza wa Jalla. Essa desgraça que aconteceu poderia ser maior. Essa desgraça que aconteceu poderia ser na minha religião e fazer com que eu virasse um incrédulo. Essa desgraça que aconteceu, essa dificuldade que aconteceu, talvez seja um presente de Allah Azza wa Jalla para expiar os meus pecados, para que eu me encontre com Allah no dia do juízo final, limpo de pecado. Se algo acontecer com seu filho, até a morte de um filho, saiba ter paciência e agradecer a Allah pelos outros filhos que lhe concedeu. Porque esse que ele tomou e o outro que ele concedeu, todos são de Allah Azza wa Jalla. Se algo acontecer com seu dinheiro, pense rapidamente, talvez para algo melhor, talvez este dinheiro iria me desviar, talvez Allah guarde algo melhor para mim. Ou então pense e agradeça por ser no dinheiro e não na saúde. E se acontecer em algum dos seus familiares, agradeça e tenha paciência e agradeça porque não atingiu a sua religião e a sua fé. Olhe para as pessoas em dificuldade. Não existe uma casa que você bate na porta dela que não está cheia de dificuldades, e cheia de tormento, e pessoas enfermas, e pessoas debilitadas, e pessoas preocupadas. Essa é a regra de Allah Azza wa Jalla, para que fique claro quem é que vai agradecer, e quem é que vai renegar, quem é que vai ter paciência, ou quem vai se revoltar. Fica uma pergunta, será que nós podemos, se esses testes são bons para expiar os pecados, erguer nós em grau? Será que nós devemos pedir que Allah dificulte as coisas? Não, isso não é permitido no Islã. Peça a Allah sempre a facilidade. Como o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando visitou um dos seus companheiros, encontrou ele muito magro. Ele disse, você está fazendo algum dua? Ele disse, eu estou fazendo um dua. Eu digo, oh Allah, antecipe todos os castigos da vida derradeira para essa vida mundana e não me castigue na outra. O mensageiro disse, subhanallah, você não aguenta o castigo de Allah, por que você não pede? Oh Allah, me facilite as coisas nesta vida, me facilite as coisas na outra vida. Trate os testes ou remedie os testes com remédios, com doar, com a sua fé, supondo o bem de Allah, mentalizando que a melhor escolha é o que Allah escolheu para ti. Saiba que esses testes podem ser motivo para você adentrar no paraíso, eliminar os pecados. E o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam diz, excelente a situação do crente. Por isso que nós batemos na crença, na crença, na crença. Você tem que ser crente para que a sua situação seja excelente. Excelente a situação do crente. Se algo de bem lhe acontece, ele agradece a Allah e é recompensado. Se algo de mal lhe acontece, ele tem paciência e também é recompensado. Mas isso é somente para o crente que entendeu a vida e creu em Allah e no seu mensageiro, no Islã. Algo de bom, agradecemos a Allah. Algo não tão bom, temos paciência e aguardamos o socorro de Allah.